setor de iluminação urbana, tem a ver com o relatório preliminar do Índice de Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil em Angola, um trabalho que foi desenvolvido pelo setor de iluminação urbana, e hoje estamos aqui para ver preliminarmente quais foram os resultados desse estudo. Já passo a palavra ao colega João Domingos. Muito obrigado pela disponibilidade. O espaço é seu. Obrigado, Andrés. Mais uma vez, obrigado pelo fato de termos esse privilégio de estar aqui hoje para fazer essa reflexão. Primeiro, apresentar basicamente quais foram alguns resultados chegados deste trabalho que foi feito. E depois também, assim, mais a opinião dos colegas, porque pelo facto de um grupo ser o responsável em fazer esse trabalho, ainda assim há sempre margens de discussão, de progresso, e portanto eu gostava que houvesse esse debate interativo, mais do que simplesmente só os resultados serem apresentados por mim e depois irmos embora. Seria mais produtivo se, na base do que foi apresentado, ouvir as opiniões também do grupo, porque como está aí, o relatório é um draft, ainda não são resultados finais, apesar de que não vão mudar de uma forma drástica, nem para muito, nem para menos, mas o comitê editorial que analisa os resultados finais, que é uma equipa que é composta por pessoal da USAID da CAN, que é uma outra organização financiadora também desse projeto. Eles têm um comitê que analisa e envia os resultados finais. Nesse momento, o comitê já recebeu o primeiro relatório de cada país, analisou e mandou de volta para analisarem novamente e rever se está de harmonia com aquilo que se discutiu no país. Portanto, nessa altura, mandamos novamente, eles vão analisar e depois ter um documento final. Então, só para terem uma ideia, isto não é só para Angola, isto está a ser feito também aqui em África, particularmente a nível da África subsaariana. Cerca de 24, 25 países participam deste exercício. O ano passado, eu já estive nesta sala a fazer a apresentação dos resultados, mas foi resultados do ano de 2014. Agora eu vou apresentar os resultados de 2015. Por favor, né? Então, já não vou entrar em muitos detalhes sobre a metodologia, todo aquele processo. Ligeiramente coloquei alguma coisa, só para dar uma ideia, porque nem todos nós tivemos presentes. Então, só para questões de enquadramento dos outros que não estavam, vou tentar tocar em algumas coisas para percebermos um pouco como é que funciona a metodologia. Então, em termos conceituais, como estamos a falar de um relatório do Índice de Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil, importa trazer um pouco a definição que a metodologia utiliza para efeitos desse trabalho. Eventualmente poderão ter outros conceitos para outros fins, mas para efeitos desse trabalho, a definição que é utilizada para definir o que são as organizações da sociedade civil é este que está aí. Portanto, as organizações da sociedade civil têm sido definidas como qualquer organização, quer seja informal ou formal, que não é parte do aparelho de governo, não é? Que não distribui benefício para os seus membros, e que se autogoverna e cuja participação é uma questão de escolha livre. Okay? Portanto, este conceito incorpora nas organizações da sociedade civil vários grupos que fazem advocacia, grupos religiosos, organizações recreativas, culturais, organizações comunitárias de base, todos esses grupos, quer sejam formais ou informais, estão incorporados aqui naquilo que se chama organizações da sociedade civil, apesar de que alguns grupos, como corpos religiosos, tendem a não se considerarem como organizações da sociedade civil. Mas se olharmos para o trabalho que desenvolvem, elas se aproximam, e a forma também como é feita a sua governação interna dá mostra, efetivamente, que são organizações da sociedade civil. Qual é a utilidade do termo S-Índice de sustentabilidade das organizações? Ela serve essencialmente para duas coisas. Tem outras utilidades que preferi não colocar aqui, mas saltaram à vista essencialmente estas que estão aí, duas ou três. Identificar pontos fortes e fragilidades no setor das organizações. Eu estive a falar com um dos colegas nossos que, infelizmente, às vezes nós não gostamos de nos analisarmos, identificar os nossos pontos fracos e apresentá-los. Às vezes fazer esse exercício é um bocado difícil, mas é importante para permitir também identificar como é que futuros apoios podem ser dados às organizações para que se tornem mais fortes. Ok? E essas fragilidades e essas fortalezas permitem analisar também, fazer um quadro comparativo com outras regiões, como é que, por exemplo, um país como a Zâmbia, o Zimbábue e outros países a nível da região estão a lidar também com essa questão da intervenção das organizações da sociedade civil no contexto dos seus países. Portanto, uma outra utilidade é que ela é usada para a advocacia das organizações da sociedade civil, outros parceiros de desenvolvimento e acadêmicos para identificarem, ao nível internacional e regional, as fragilidades das organizações. Também permite identificar obstáculos comuns que impedem a sustentabilidade do setor, tais como o ambiente legal, a capacidade organizacional, a viabilidade financeira, advocacia, provisão de serviço, infraestrutura e imagem pública. Então, esses são os indicadores, que são as dimensões, digo assim, não indicadores, são as dimensões que são utilizadas para avaliar o nível de sustentabilidade das organizações. São essencialmente 7 dimensões. E essas dimensões têm indicadores. Cada dimensão tem um indicador que ajuda a mensurar quando é atribuída a pontuação nessa dimensão, se efetivamente essa pontuação que foi atribuída corresponde aos indicadores que estão aí. Portanto, eu vou passar depois alguns desses indicadores e vão me desculpar porque não tive tempo de traduzir os indicadores. É que tudo quase está em inglês e temos sempre que traduzir para português. O relatório de sustentabilidade das organizações utiliza 7 pontos. Eu aí coloquei pontos, mas para uma questão de coerência é dimensão, só para não confundir, né? Aqui eu estou a falar de pontos mesmo, essa é a pontuação que é dada a cada dimensão. Portanto, a pontuação vai de 1 a 7, em que 1 é o ponto mais alto, não é? Significa que tem uma sustentabilidade alta, e o 1 representa alta sustentabilidade e o 7 representa baixa sustentabilidade. Esses níveis também vão representar 3 tipologias de desenvolvimento. Quer dizer que no final, a pontuação que é dada para cada nível vai se poder concluir se as organizações da sociedade civil estão com uma sustentabilidade alta, se estão com uma sustentabilidade em evolução, ou se estão com uma sustentabilidade impedida. Portanto, se a sustentabilidade for de 1 a 2, significa que as organizações da sociedade civil nesse país têm uma sustentabilidade alta, é aumentada, não é? Se ela tiver entre 3 a 5, significa que está em evolução. E se estiver de 6 a 7, significa que ela está impedida. Ok? Então, são estes um pouco os critérios que se utiliza. É claro que depois tem outros processos de atribuição de somar todas as dimensões pelo número de painelistas que existem. Cada um atribui uma pontuação, depois isso vai dar um score, uma pontuação, exatamente, para cada dimensão. Então é um exercício um bocado demorado que eu preferi não trazer aqui. Eu só trouxe os tópicos para depois trazer os resultados finais. Por favor. Está aqui as dimensões e os respectivos indicadores, como falei então em inglês. Tem um ambiente legal. E para esse ambiente, exatamente os indicadores, por exemplo, tem que se ver. se as organizações têm dificuldade, por exemplo, de registro, se há dificuldade, por exemplo, de se passar num dado país certificados de admissibilidade, se é difícil as organizações terem o registro no Ministério da Justiça, se há impedimentos administrativos na questão de tratar documentos para a organização, se há, digamos assim, incomes. Rendimentos que podem, que as organizações podem conseguir fruto do seu trabalho que prestam, ok? Então, esses um pouco os indicadores que se utiliza para se analisar a dimensão. E, igualmente, isto é usado para cada dimensão. Eu não vou ler de forma exaustiva, depois podemos consultar para ter um quadro comparativo. Podemos avançar. Pode avançar? Ok, chegado aqui, eu trago o índice de 2014, não de 2015, que vem mais à frente, mas para termos um quadro de referência do que foi a pontuação dada para o país em 2014. Em 2014, a pontuação final para Angola foi de 5.8. Então, conseguem perceber, naquela explicação que foi dada anteriormente, onde é que, em termos de sustentabilidade, as organizações estão? Ok, depois podemos discutir se há qual é a vossa visão relativamente a isto. Então, pode estar aí. Portanto, o ambiente legal 6.1, a capacidade organizacional 5.8, a viabilidade financeira 6.3, a advocacia 5.6, provisão de serviços 5.3, infraestrutura 5.8 e imagem pública 5.5. Portanto, como vejam aqui, que está a sustentabilidade aumentada, em evolução e em pedida. Portanto, nós estamos mais ou menos em termos de sustentabilidade em pedida para o ano de 2014. Não, portanto, agora vamos ver. Estávamos. Sim, agora vamos ver o 2015. Portanto, cada uma dessas dimensões, ela tem uma explicação por que se atribuiu este ponto. Mas eu já não vou dar essa explicação aqui. Vou dar no que estamos a analisar de 2015. Os colegas têm uma ideia por que se atribuiu aquela pontuação. O colega pode avançar. Esse é o draft de 2015. O ambiente legal, nós estamos em 6.2. Aumentou um ponto. Por quê? Tem aí algumas explicações. Houve a aprovação de uma lei, que é a lei que regula a atividade das ONGs, que, na opinião dos vários atores que intervêm no trabalho das organizações da sociedade civil, acham que esta lei veio criar algumas dificuldades e até mesmo veio confundir as tantas o trabalho que algumas organizações fazem. E também coloca, digamos, muito acento no controle excessivo por parte de algumas entidades estatais da atividade das organizações da sociedade civil. Para terem uma ideia, por exemplo, Essa lei diz que as organizações que tiverem que mobilizar algum fundo no exterior do país devem comunicar a proveniência desses fundos quando uma organização identifica uma data comunidade aonde vai trabalhar, ela tem que comunicar à autoridade, e a autoridade é que vai definir se efetivamente essa área deve ser intervida ou não. Isto tira a essência do trabalho das organizações. Porque quando eu quero conseguir um financiamento de um financiador, eu fiz um mapeamento na localidade e identifiquei um problema. Portanto, se você vai fazer isso no outro sítio, isso vai desvirtuar a essência do trabalho que eu queria fazer com essa comunidade. Então, tem estas e outras coisas que as organizações acham que isso foi, de facto, uma grande barreira e desvantagem ao trabalho das organizações. Também acham que é uma interferência muito grande de vários órgãos na legalização e controle das atividades das organizações. O documento tem que passar na Justiça, tem que passar no Ministério da Tutela, depois tem que passar no IPROCAC. Quer dizer, são tantas instituições ao mesmo tempo que é uma espécie de muita burocracia que dificulta o acesso fácil à legalização das organizações. Também há uma burocracia excessiva na concessão do registro às organizações. Alguns exemplos foram dados de organizações que até hoje continuam a não ter a sua documentação, têm apenas o documento do certificado de admissibilidade e mais do que isso não têm. Exemplos, temos organizações como a JPD, o Centro Cultural Mosaico também é um caso, que no ano de 2014, até aquela data, também não tinha conseguido, nem até agora. Então, estes em alguns casos... Eles têm apenas o certificado de admissibilidade, mas o documento final não tem. Para estes dois? Exato. O Munga e outras associações continuam a não ter... Mosaico. O Frei, na altura do exercício de 2014, esteve conosco e foi ele quem nos prestou essa informação. E também fiquei um bocado surpreendido, né? Mas é um fato. Então também houve... Eu estou a analisar os factos de 2015. Não estou a olhar para o geral, de coisas que já aconteceram. Houve algumas ameaças e prisões de ativistas, né, de direitos humanos. Todos estamos lembrados de algumas vigílias que aconteceram, pessoas que foram presas. Também há um caso mais mediático que ocorreu, foi o caso dos 15 mais... São mais quantos? Mais de 8, né? Uns falam mais 3, outros mais 2, mas pronto. Aquele caso aí, que agora acabou numa situação diferente. Tanto estas e outros acontecimentos. Alguns poderão dizer, não, mas aqueles não são organizações da sociedade civil. Por isso é que definimos ali em cima o que eram exatamente as organizações da sociedade civil. Também a falta de autorização para as organizações obterem rendimento através de serviços que prestam ou de produtos que vendem, não é? Por exemplo, não há nenhuma autorização de uma organização vender, por exemplo, alguns serviços que tem, porque o doador que te financia entende que ele já dá o dinheiro para você fazer isso gratuitamente. Portanto, você não tem fins lucrativos, então não pode vender o serviço para depois ter dinheiro. Ok? Mas isso tem criado alguma fragilidade às organizações em termos de se autossustentarem. Porque, como todo mundo sabe, as organizações dependem de financiamento. E se não tem, não conseguem manter as organizações a funcionar. Então tem que ter outras formas alternativas de conseguir rendimentos para as organizações. Alguns utilizam outras formas. Há organizações, por exemplo, que têm casa de passagem, e aí conseguem fundos. Há organizações que têm empreendimentos sociais que trazem rendimento para a organização. Mas atenção, esta organização não é parte da organização, porque senão ela vai ser taxada, porque a atividade que ela faz é uma atividade de lucro, mas parte de valores que gera ajuda e apoia a organização. Portanto, ela não é parte exatamente da organização. Então, algumas organizações utilizam essas estratégias para conseguirem se manter. A falta de advogados que apoiam as organizações da sociedade civil, parece que, olhando para a realidade de alguns países que estão a fazer o mesmo exercício, há alguns grupos de organizações que têm advogado que prestam assistência às organizações. Em termos de como, por exemplo, podem legalizar a sua documentação e facilitar, divulgar e discutir a própria lei das associações, as suas vantagens e outras legislações que são importantes para as próprias organizações da sociedade civil. Aqui o que acontece é que temos algumas organizações que recebem financiamento e prestam essa assistência às comunidades, diretamente, não necessariamente às organizações. Algumas poucas às vezes fazem isso, que trabalham nessa linha dos direitos humanos. Agora eu vou procurar acelerar os colegas para dormir, para não cansar, né? A capacidade organizacional 5.8, então volta só ao slide anterior, ok? Praticamente mantém-se ainda a tendência, pode coisa. Algumas das questões, bom, aqui a tendência é ver se pode subir um pouco ou manter-se, porque continua a haver falta de financiamentos e, como consequência, projetos que não são implementados. O ano passado, por exemplo, algumas das organizações que nós contactamos para colocar estagiários disseram-nos que não era possível porque não tinham fundos, não tinham como receber estagiários para estarem nas suas organizações por falta de fundos. Então, isto é uma grande dificuldade, portanto, é um problema conjuntural, não é? E também a fuga dos quadros, como consequência, obviamente, da falta de fundo, muito pessoal vai deixando o trabalho. Poucas organizações possuem os planos estratégicos elaborados e funcionais. Há fracos sistemas de gestão interna, não é? Em alguns casos, verifica-se organizações que o diretor, ele é o diretor e é também o gestor financeiro. Há uma incongruência, quer dizer, ele é que se autoriza, né? Ele é o próprio, não tem ninguém que lhe controla. Seja, não há essa separação entre o sistema de gestão e financeiro. Então, há esses atropelos em muitos casos. Há fraco reconhecimento por parte do governo do papel que as organizações da sociedade civil desempenham no país e o fraco uso dos sistemas tecnológicos. Há muitas organizações que nem sequer têm computadores, não conseguem sequer escrever um relatório em condições, só para não dizer da internet. Não fazem muito uso do Twitter, do Facebook, desses meios tecnológicos e essas coisas que vão surgindo, que ajudam muito a aumentar os contatos, a fazer lobby, a vender os produtos da própria organização, em termos de divulgação. Então, isto é muito fraco no nosso contexto, e 2015 não foi diferente. Por favor. A viabilidade financeira, obviamente, também continua com problema, escassez de instituições financiadoras, a fraca capacidade das organizações de angariação de fundos, e essa angariação de fundos entende-se não só por parte de financiadores externos, mas também internos, mas também dos próprios membros. Se os colegas sabem bem, melhor do que eu, alguns, que as organizações, um dos meios financeiros que os faz manter, pelo menos as coisas básicas, é através da cota dos seus membros. Quantas organizações os membros pagam cota? Quase que zero. Quer dizer, essa cota serviria até para coisas simples, para comprar um papel, para fazer uma reunião e ter uma água. Isso não precisamos pedir ao doador, necessariamente. São coisas que podemos ter, organizar uma assembleia, não é? Então, são coisas que, se houvesse internamente, o que acontece é que a maior parte das vezes as pessoas que estão a trabalhar na associação ou na organização não são membros, são funcionários. Mas eles não têm nenhum vínculo com a associação. Estão aí a prestar serviços e a serem pagos. Quando acaba essa relação, eles vão embora, eles não são membros da organização. Portanto, tem que se fazer um exercício de mobilizar cada pessoa para que adira e seja membro da associação ou da organização. Assim, ainda que a pessoa se desliga, ela continua a manter um vínculo porque ela defende essa causa da organização. Ainda que ele estiver fora, numa outra instituição, ele vai continuar a estar ligada à organização. Ok? A advocacia. Houve algumas ações que foram desenvolvidas pelas organizações. 5.5 não mudou muito também. Houve a adoção de estratégias conjuntas de advocacia entre algumas organizações. Vimos alguns exemplos como a ADRA, com o Centro Cultural Mosaico, que realizaram eventos em conjuntos para fazer a advocacia conjunta. A JPD, Fórum das Mulheres Jornalistas, ações conjuntas, a própria DW. Então, essas ações de advocacia, algumas não foram muito ativas em 2015, mas existiram. E nem por isso fez a pontuação mudar tanto. É claro que o reflexo disso vê-se na falta de financiamento, porque quando não tem isso, há também poucas atividades desenvolvidas pelas organizações, não é? Houve alguns sindicatos, né, a CGCINA e outros, que prestaram algum contributo à nova Lei Geral do Trabalho, apesar de que as reclamações foram no sentido de que no documento final, depois algumas daquelas recomendações não foram tidas nem achadas, não é? Mas pelo menos houve esta iniciativa das organizações em contribuírem para a nova Lei Geral do Trabalho. Também houve conferência sobre direitos humanos, que foi organizada pela JPD. Houve algumas campanhas de ativismo que foram impedidas pela polícia, mas houve efetivamente algumas dessas iniciativas, não é? Mas ainda assim, a pontuação da advocacia continua a não ser muito diferente. Por favor, vamos já quase acabar. A provisão de serviços também pouco ou nada alterou. Poucas organizações providenciaram serviços de direito às comunidades, em termos de, por exemplo, prestar serviços de acesso à água, à saúde, educação. Quase que muito poucas organizações agora conseguem fazer isso, porque também não têm recursos. Algumas até podiam ser bem aproveitadas pelo governo, porque desenvolveram durante muito tempo esse tipo de atividade e têm algum tipo de conhecimento na área que poderia ser melhor explorado. Não é? Mas isso não aconteceu. Algumas organizações prestaram naquele período assistência jurídica às comunidades. Há algumas organizações como a própria DW, a ADRA, há organizações como da Tia Maria no Cazenga, continuam a prestar ao mesmo tempo que fazem ações de advocacia, mas elas também em simultâneo fazem algumas ações de provisão de serviços. Água, agricultura, cuidados de infância, prestam-se serviços direto para as comunidades. Porque no nosso contexto também, nós falamos que estamos num contexto, saímos de um contexto de emergência para um contexto de desenvolvimento, mas às vezes não concordo muito com essa posição, porque elas ainda estão assim a caminhar juntos. Há situações que você tem que andar com a emergência e o desenvolvimento. É difícil descolar isto de forma imediata, não é? A infraestrutura 5.8, as organizações continuam a não ter infraestruturas próprias. Também há poucas infraestruturas de suporte às organizações. São poucas organizações que têm, por exemplo, uma biblioteca. Citou-se casos da DW, da ADRA, que têm em Luanda. Nas outras províncias o caso é mais de Cudo, né? Que tem bibliotecas, algumas físicas, outras online, que permitem às organizações ou às pessoas individuais consultarem esse tipo de informações. Mas são poucas estruturas que têm esse tipo de iniciativas. Há também o Mosaico, também tem uma biblioteca, mas utiliza mais para os estudantes e às vezes as organizações consultam um pouco. A APDCH também, às vezes, timidamente, tem algumas iniciativas e alguns grupos de organizações na comunidade consultam as suas informações que têm disponíveis. Né? Imagem pública 5.5, pouca cobertura da mídia nas atividades das organizações da sociedade civil, mesmo quando são contactadas. Nós mesmo tivemos um exemplo de uma atividade que organizamos, mandamos convites até para muitas, foi no lançamento do estágio, oficialmente, e quase que a gente não aparece. Então é um bocado difícil, mas se na atividade tiver uma entidade do governo, um ministro, e houve um caso muito caricato esse ano, o colega Simão participou de uma atividade, passa publicidade na Universidade Católica, e o ministro que estava lá, em vez de entrevistarem no final as organizações que organizaram o evento, só estavam atrás do ministro, que foi lá assistir. Quer dizer, ele passou a ser mais importante ali na atividade. E certamente que a imprensa foi lá porque o ministro estava lá, não porque a organização convidou. Tá, às vezes tem tido essas situações. Poucos jornalistas também conhecem o trabalho que as organizações da sociedade civil desenvolvem. Claro que isso não é só uma culpa dos próprios jornalistas, mas também há muito pouca agressividade por parte das organizações em fazerem chegar à imprensa, quer pública, privada, o que é que estão a fazer, porque ninguém está livre disto. Eu posso escrever um documento e mandar, mas só vamos... Agora, alguém pode dizer, não, mas você pode mandar e não chegar. Não, mas pelo menos vamos dizer que X organizações durante um tempo mandaram documentos à imprensa e não saiu. Agora, se nem isso acontece, é porque também não fizemos. Não há agressividade por parte das organizações. Quando escreveram um tema, por exemplo, sobre um assunto que a sua organização defende e mandar para a imprensa, a DW faz isso muitas vezes, sai no jornal, um comentário do diretor ou do outro colega. Então, isso ajuda, de alguma forma, os jornalistas e a imprensa no geral a conhecerem o que as organizações fazem. Há alguns departamentos ministeriais, pelo relato de alguns colegas, têm reconhecido, de facto, e têm uma percepção positiva do contributo que as organizações da sociedade civil podem prestar para o nosso contexto, mas, em geral, a nível de muitas instituições do governo, ainda continua a haver uma imagem negativa do trabalho que é desenvolvido pelas organizações da sociedade civil. Portanto, é mais ou menos esse o quadro que vos posso apresentar. Acho que falei mais de 30 minutos, né? Então eu vou deixar. Mas qual é a posição geral em comparação? Não tem um quadro igual de 2015? A pontuação geral nesse momento é quase similar à pontuação do ano anterior, é 5.8 por aí. 5.8, não mudou muito. Mas como isso ainda não é a pontuação final, vamos ver o que pode acontecer. Esta é a minha pontuação. Muito obrigado, João Domingos. Colegas, vamos ter agora 20, 25 minutos de debate. Desde já passo a palavra a quem tem alguma questão ou algum comentário. Vamos começar pelo Samon, faz favor. João Domingos, obrigado por esse momento. Acho que duas outras questões já estão. A primeira, João Domingos, até que ponto este estudo ou esta análise é abrangente? Por exemplo, envolve instituições como, imaginemos, a FESA, aquele Fundo INI, que no final do dia aparecem muito na imprensa e a inaugurar infraestruturas e tudo mais, e outras mais também coladas ao governo. E, se calhar eles têm uma noção diferente, se calhar, da nossa. Eu queria perceber se até que ponto isso é. Abrangiu-os a eles também deram alguma opinião sobre esse assunto. Falava de apoio de advogados. Eu participei há tempo num momento de reflexão onde algumas pessoas diziam que remeteram um documento ao Tribunal Constitucional para impugnar sobre a inconstitucionalidade desta nova lei das organizações de sociedade civil. E quem está, de facto, a auxiliarem a advocacia, esse grupo é alguém de renome aqui no país, inclusive já foi presidente do bastonário da Ordem dos Advogados. E aí eu acho que era para termos essa questão. Espero. Se alguém tiver mais alguma questão, pode colocar. Não é? Pois, João Domingos. São duas. São duas. Mais uma, mais duas. Ok. Mais uma. Máquina. Ele disse que só mais um, mais duas, mais ninguém está. Já foi se responder. No final, já responde. Já vamos preparar. Eu vou começar pela última. Uma pergunta é um comentário. Estas iniciativas, eu não sei quantas organizações participaram disto, neste processo, mas quando eu falava de advogados que podem prestar serviço para as organizações, eu não estou só a ver, por exemplo, estamos a ver organizações que também são organizações da sociedade civil e que fazem trabalho nessa linha de advocacia, direitos humanos, e que podem ajudar as outras organizações também nesse sentido. Porque, em regra, os advogados, juristas e outros que existem no país que não são parte dessa atividade das organizações dificilmente se predispõem a defender os trabalhos que as organizações da sociedade civil fazem. É muito difícil. Daí que a ideia é ter organizações que trabalham nessa linha e que podem utilizar os seus serviços para apoiar as outras organizações da sociedade civil. É uma iniciativa boa, né? Esta aqui, por acaso, é novidade para mim também. Não, se calhar vai entrar no relatório de 2016, porque é um facto que está a ocorrer agora, não vai constar de 2015, mas é uma boa iniciativa, né? Uma boa iniciativa. Agora, a outra questão da abrangência ou não do trabalho, primeiro, tem havido uma grande dificuldade, os colegas que estavam envolvidos nisso conhecem muito bem, de envolver as pessoas nesse trabalho, apesar de que o trabalho até é pago pela participação, mas não é isso o mais importante. Mas a metodologia não permite um grande número de participação no exercício, porque é muito exaustivo e vocês não têm muito tempo para analisar cada dimensão, atribuir pontos, discutir. Em regra, o número de participantes só deve chegar até 10 a 12. Mas ela tem que usar critérios que permitam que os participantes, primeiro, sejam pessoas que tenham um grande conhecimento do trabalho que as organizações da sociedade civil desenvolvem. Em segundo lugar, as suas organizações tenham trabalho de intervenção não só em Luanda, mas que tenham também em outras zonas. Porque, claramente, se uma organização como a DW tem intervenção em 5 províncias, eu tenho ideia do que é que se passa, mais ou menos, nas outras províncias. Então, por isso, organizações como a ADRA, a JPD, a DW, Mosaico, o próprio ISUP, que manda estagiário em vários sítios, universidade, a exigência é esta, que deve participar. Universidade, juristas, participa quase sempre uma jurista, que por acaso também é de fórum das mulheres jornalistas. Yeah? Organizações comunitárias de base. Então, essas devem ter uma abrangência também em outras localidades, porque não é possível ter pessoas que vêm, por exemplo, de tantas outras províncias para estarem aí. Esse é um ponto. O outro ponto é mesmo a dificuldade de aceder. Você convidamos tantos, mas depois as tantas até às vezes só aparecem 7, 6. E temos muita dificuldade. Mas de facto foi abrangente pelo facto de existirem organizações num contexto que trabalham muito em várias dessas áreas e conhecem o contexto angolano. Ok? Não sei se consegui satisfazer a preocupação do Samuel. Respondeu sim. Adriano, tinha uma questão antes. Eu apreciei a forma como apresentou esse trabalho, de facto muito, muito interessante. Agora, quando olho ali nos itens da avaliação, são 7, né? 7 elementos da avaliação. Fiquei com a impressão que os 7 elementos da avaliação têm o mesmo peso. E quando olho, por exemplo, no item viabilidade financeira, eu acho que esse item é muito forte para avaliar as organizações no contexto da Angola. Porque as organizações da sociedade civil no contexto da Angola são muito, muito mais vulneráveis em relação a esse item. Eu gostaria que comentasses um bocadinho esse ponto, em relação ao peso de cada elemento da avaliação utilizado. Depois gostaria que fôssemos até, podem movimentar os slides, por favor, até esse item de visibilidade financeira ali onde ela recebe a pontuação em 2015, não no gráfico, por favor, mas em 2015. Quando olhamos ali, não é aí, pode voltar para... Ali onde está a pontuação e o desenvolvimento da pontuação? Não é isso. Olha, exatamente. Veja que 6.3 é uma nota alta no âmbito da escala que nos foi apresentada de pontuação. Mas quando você olha abaixo, onde está a justificação, tudo está tá voltado para tendências negativas, escassez de não sei o quê, fraca capacidade de não sei o quê, até mesmo a questão de transparência na questão das finanças. Uma nota alta, mas com argumentos ali colocados. Sim, mas agora, poderia dizer um pouco mais a lógica que foi utilizada para isso? Antes do jogo, são duas questões, na verdade. Samunga queria remarcar alguma coisa. Não, que participam na discussão e na pontuação, na votação deste índice, em relação à questão do momento político angolano, desde 2014 até agora, a questão da polaridade ou impolaridade política, ser deste partido ou daquele, tem alguma influência que contribua nessa questão do desempenho das organizações da sociedade civil? Quem mais participa? São aqueles do contra, os que são pró? Deu para orientar isso? Parece que isto também pode ser uma reflexão em termos da advocacia. Sim, também. Mais questões? Uma questão geral é mais para os colegas que estão presentes. A concordar que 2014 e 2015 é o mesmo, somos mais forte, mais fraca ou igual. Eu quero fazer uma sondagem cá, no grupo dos presentes, porque eu acho que um dos resultados desta própria reunião pode ser transmitido. Se concordarmos ou não com a pontuação, porque a pontuação que a equipe que participou no reunião não foi exatamente isto, hein? Ou foi? Aceitaram 100%? Sim. Não houve nenhuma mudança na pontuação geral? Ok, qual foi? Você não pode dizer. Não, acho que é a pergunta de Suárez. Porque, de facto, alguns números estavam um tanto quanto mais baixos. Mas a metodologia exige que quando há baixa, também tem que ter evidências que provam que, de fato, houve essa melhoria. Então, algumas pontuações, de fato, foram um bocadinho baixas, mas quando olhou-se as evidências apontaram que a coisa e a eficiência. Então, por isso, eles também, ao fazer aquela relação com aquilo que foi relatado em 2014, as evidências que foram mostradas para 2015, então também acabaram sugerindo, né, em alguns casos, para se manter a pontuação. Mas aí ele quer ouvir. Vamos, enquanto os colegas refletem sobre a questão, qual é a opinião, se concordam com a pontuação atribuída ou não, o João Domingos pode responder à questão do Adriano, depois passando então a ouvir a nossa opinião. É por isso que eu gosto de fazer debate na DW, tem sempre questões muito interessantes, mas eu vou começar ainda pelo comentário do Sr. Arantes. Uma grande dificuldade que tem havido no exercício, e eu vejo que, em geral, na intervenção das organizações, é apresentar questões com evidências. Porque o que tem ocorrido quando eu conduzo o exercício, é o segundo ano, é que a pessoa dá atribui uma pontuação, mas o argumento que dá não é igual à pontuação que atribui. Por isso é que quando o documento vai para o comitê editorial, às vezes vai baixo, mas depois eles colocam uma série de questões para explicar por que baixou. Porque se baixou, você está dizendo, por exemplo, o ambiente legal baixou esse ano. está melhor. Por quê? Tem que haver acontecimentos relevantes que provam que efetivamente o ambiente melhorou. Se não, é porque continua na mesma. E se houve outros acontecimentos negativos relativamente ao ano anterior, é porque piorou. Saber que tem que haver, quando você baixa ou sobe, evidências suficientes. É que é um exercício que não permite falar só, ok, eu acho que, ok, tens que ter documentos de referência para sustentar o teu argumento, dizer que, por exemplo, no relatório X é que tem essa informação, ok, o ministro X falou, onde é que ele falou isso, quando, tem que ter evidências, provas. Porque estamos a falar de um documento que vai depois ser publicamente apresentado. Mas você tem que ter prova para sustentar isso. Então, é por isso que às vezes a pontuação, ela pode ir baixa lá. E se nós partilhamos com os colegas a pontuação inicial que foi dada pelo grupo, foi um pouco mais baixa do que essa. Só que o grupo depois, quando o documento vem, não consegue, nem naquele momento mesmo, não consegue trazer prova. Mas por que aquilo baixou? Não, o entendimento é que está na mesma, porque você não tem outras evidências diferentes. Ok? Essa é só uma parte. Mas então, começando aqui nas questões do... Vou contrariar um pouco a lógica da resposta, porque achei engraçado o que o Tiago colocou das posições contras ou a favor, olhando para as questões partidárias. Até onde vai o meu entendimento, as organizações da sociedade civil não são organizações partidárias, não é? Mas é claro que as pessoas que às vezes participam carregam consigo algum laivo de, né, seu partido, que é normal. Mas estamos a falar de pessoas como quem? Podemos falar, as pessoas que estavam lá, algumas, a Eduarda Borja, o Fórum das Mulheres Jornalistas, da Susana Mendes, né? Estamos a falar da própria DW, que quase que é imparcial, porque nós estamos a conduzir o exercício, não é? Estamos a falar de pessoas individuais como Willy Piazza, né? Que é um ator da sociedade civil. Estamos a falar de organizações como a PDCH, que é uma organização que está baseada lá no Hoje Ainda, o Sr. Muta Pascoal, quer dizer, e outros, não é? Então, não estou a ver muito. E ali não discutimos questões políticas, efetivamente. Nós discutimos os fatos que estão a ocorrer e esses fatos têm que ter alguma relação substancial no trabalho que as organizações da sociedade civil desenvolvem. Por exemplo, se sai no ano em que houve o registro eleitoral, aquele acontecimento teve algum impacto ou positivo ou negativo no trabalho das organizações da sociedade civil? Sim ou não? Se não tem, não podemos trazer como um fato que alterou ou melhorou o trabalho das organizações. Se melhorou, como é que podemos demonstrar? Melhorou como? Em quê? Deu dados de população? E isso ajudou em quê? Tem que haver alguma relação, né? Entre elas, né? Então não vejo muito. A minha questão não era muito questão... que as organizações estivessem ligadas com os partidos, era a questão dos romantismos, a filiação aos partidos, se isso de alguma forma impacta na opinião dos outros grupos. Bem, eu não sei como vou. Eu queria saber se deu para notar isso. Se deu para notar isso. Não sei responder. Se alguém pode ajudar. Não, vamos responder. Então, vou dizer que a passar para a questão do Adriano. Isso é um bocado os colegas já refletiram e quando depois puderam dizer se concordam ou se não. É um bocado difícil aferir isto, porque. Era mesmo isso que. É um bocado difícil aferir isto, porque eu estava aí num papel de facilitação, eu estava para olhar para. Para questões, para posições políticas ou não. O importante para mim é que se, porque o grupo discute, é o seguinte, o Tiago atribui uma pontuação, ela atribui outra, depois partilhamos. Eu posso, de acordo com a justificação que deres da tua pontuação, mudar a minha. Oh, não, o Tiago tem razão, acho que nessa dimensão a pontuação devia ser esta que ele deu e não a que eu dei. Por quê? Porque cada um, de acordo com o que dá a sua pontuação, tem que apresentar o argumento. E às vezes você vê, não, o argumento do colega está melhor, então é melhor ficar com a pontuação que o colega atribuiu e não a minha. Então, a coisa é vista mais nessa perspectiva e não em paixões partidárias ou romantismo partidários ou etc. Né? Agora, o colega Adriano falou do peso que cada elemento tem exatamente na análise. Né? Qual foi o critério que foi usado para que no final do dia todos os elementos da avaliação tivessem o mesmo peso? Né? Porque a pontuação é igual para todos os elementos, começa de 1 a 2 e termina no 6 e 7. Né? Já era essa questão. A outra era para argumentar um pouco mais, por exemplo, estamos a ver ali que viabilidade financeira 6.3, né? Quase todas as questões de argumentos são aquela diferença e essa atribuição como é que acontece, tá? Sei que até se tem a situação pior, impeditiva, sim, né? Sim, sim. Mas ainda temos alguma margem aí para essa. Qual foi o argumento para... Para não chegar no sentido. Ok, a partir do 6, eu não estou a falar do 6.3, porque 6.3 é muito. A partir do 5.1. Porque a partir do 5.1 já começas a ter uma imagem muito negativa. Então, quando chegas no 6, já é meio impedido. Agora, pior ainda se vai no 6.1, 6.2, 6.3. Chega a 7. Se chegar já no 7, é porque as organizações já não existem e não estão a fazer nada. Não é que não é verdade. Não é o caso. Mas eu devo olhar para a argumentação, tudo é extremamente mal. Sim, sim. Mas é assim, eu só pus muitas coisas assim para justificar o porquê que foi tão alto. Mas tem outras coisas mais ou menos boas que aconteceram. Mas em geral, não é bom. Tem mais coisas mais do que boas. E acho que temos uma boa memória para e trabalhamos com as organizações também, e somos de organizações e devemos ter mais ou menos ideia disso. Não é uma coisa nova. Agora, o que o Adriano colocou, eu não sei se percebi bem, se vou conseguir responder da melhor maneira. Se não conseguir, o colega Simão pode ajudar, porque é a pessoa que trabalhou, né, conosco nesse sentido. Mas cada dimensão, ela é acompanhada do respectivo indicador. O que faz atribuir a pontuação é o indicador. Portanto, se esses indicadores que estamos a olhar devem corresponder à pontuação que eu vou dar. Se eu estou a dizer que as organizações podem, por exemplo, aqui ter incomes, podem ter rendimentos, não é, para as suas organizações, e isso é um indicador, eu tenho que ter provas para atribuir a pontuação, para dizer que a pontuação aí é esta, para depois se refletir na dimensão geral, porque são vários indicadores para cada dimensão, e o peso está ali, o peso está na dimensão, digamos, no indicador que cada dimensão contém. E para cada dimensão, ela tem uma explicação. Por exemplo, rapidamente, vou ler a dimensão financeira, para termos mais ou menos uma ideia. Uma massa crítica deve existir uma massa crítica de organizações da sociedade civil, tem que ser as organizações financeiramente fiável, e para a economia deve ser robusta o suficiente, a economia deve ser robusta o suficiente para suportar os esforços das organizações da sociedade civil, tem de haver autofinanciamento das organizações da sociedade civil, ok? Depois, entre alguns assuntos são esses. Portanto, cada vez que você atribui uma pontuação, tem que ler esse documento para analisar se o argumento que está no documento corresponde à pontuação que é dada. Portanto, para cada dimensão, a situação é a mesma. Não sei se o Simão pode ajudar. O peso que eu estou a trazer é o seguinte, né? que todos os itens da avaliação, vou dar um exemplo, podem ser avaliados de 1 a 10. Uhum. Né? Mas, para ter a ideia de 10, que cada item tem, você pode dizer que o item 1, por ser muito forte na questão da sustentabilidade, esse 1 a 10 corresponde a 30% da nota geral. Não sei se estão a entender a lógica do peso que eu estou a trazer. Mas o que acontece é o quê? É que todos os elementos da avaliação que estão ali, eles têm o mesmo peso quando você analisa a estrutura da atribuição da nota final. Não sei se estão a entender. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, estamos numa avaliação de uma turma, né? Todas as cadeiras, todas as cadeiras são avaliadas de 1 a 20, no contexto de Angola, né? A nota sai de 1 até 20. Mas a cadeira de matemática, porque o curso tem uma incidência muito forte, a questão matemática, as contas, etc, etc. Para essa nota 20 de matemática, ela tem o peso de 40% quando comparado com o 1 a 20 das outras cadeiras. Portanto, quando eu olho no contexto da Angola e olho para a sustentabilidade das organizações, porque até mesmo a definição traz todo tipo de organizações, desde a OCDE até a ADRA, passo o termo. Portanto, vejo que esse critério tanto tem a ver com a viabilidade financeira, é muito forte no contexto agora. Deveria ter um outro peso nessa estrutura. A metodologia não orienta isto. O que está aqui é uma orientação da metodologia. A metodologia não atribui, digamos, essa valoração em termos de que dimensão é ou não, mas tem um peso maior do que a outra. Não tem. Mas se olhares com relação aos resultados, né, parece que a viabilidade financeira, e mesmo também a mais alta, foi em 2014. Exatamente. E ainda é a mais alta novamente esse ano. O que quer dizer, o que estás a dizer que acontece no cotidiano, as próprias organizações reconhecem que o ponto mais fraco ou a dimensão com maior impedimento é mesmo a viabilidade, o que acaba obtendo a maior cotação do que todas as outras. Agora, dentro da metodologia, todas elas eram calculadas sobre o mesmo coisa, de 1 a 7. De 1 a 7 para todos. Mas o resultado é que mostra a diferença do que é mais grave dentro da do país. Okay. Obrigado, Simão. Obrigado. Só um bocado. Agora, senhora Alan, desculpa, podia repetir a questão? Ah, sim, eu tenho. Esses colegas já saíram. Só queria ouvir a opinião geral se concordamos com a noção que não houve mudança do ambiente de sustentabilidade dos fundos entre 2014 e 2015. É só uma questão se estamos de acordo ou não. Eu penso que, na verdade, sim, no geral estamos. Fazendo uma retrospectiva, olhando para aquilo que é Luanda, por exemplo, havia um processo de descentralização de serviços e tudo mais que fechou no momento que não vai agora. Hoje, todo administrador é também primeiro secretário do partido. Então, as margens de manobras fecharam-se ainda mais. Havia processos que estavam a evoluir com empresas públicas, como o IFA, que fecharam-se porque substituíram as pessoas. Olhando para as províncias, na verdade, a história da intolerância política é um facto. E não vale a pena hoje, como é que se diz, tapar o sol com a peneira. Eu às vezes costumo dizer que seria bom, se calhar soar, aí seria uma oportunidade de rever um pouco aquele projeto que tínhamos aqui na DW de paz, para ver a metodologia, se quem sabe, e buscar outro financiamento. Porque é verdade isso, isso está acontecendo. E eu tenho que dar um exemplo. Quando fui para o CAP visitar a DW, aquilo foi um pouco triste. Né? E nós acompanhamos os técnicos no campo. Quer dizer, a mensagem que eles estavam a levar é, pai, aqui é o partido, aqui é o partido de baixo. Quer dizer, isso não ajuda, nem de longe. Então não tenho como dizer que estagnamos. Depois eu também olhar um pouco para dentro da instituição. Tivemos a situação agora, só ela falou um bocado de uma forma geral do que está acontecendo na instituição. Infelizmente, muitos de nós vão sair daqui para casa. Isso é reflexo de que as coisas não evoluíram. Estamos a estagnar. Não tem como. Esta é a minha opinião. É consenso que se concorda, né? Que não houve evolução e que a situação, em vez de evoluir, está. Sim, capitão. Yeah, também não querendo ser pessimista, acho que continuamos a viver nisso. Mas, em termos do país em si, se não mudar a estratégia, não só as organizações da sociedade civil que vão regadindo, entre outras organizações mais também regadindo. Mas nós é que fazemos o país somos nós, somos a chave da mudança. Alguém tem mais alguma questão a colocar, João? Ainda bem. Simão, faz favor. Não, mas com base no que o Samuel já disse, eu também concordo em pleno com a preocupação, né, que está aí. Na verdade, ano passado, mas a olho nu você vê que as coisas mantêm-se da mesma. Nossa, Samuel está defendendo que a coisa está. Mantém-se na mesma, né? Sim, aparecem coisas piores, mas também vemos que, por parte da própria sociedade civil, a força sempre de lidar com as coisas piores também sempre aparece e vão e vai dando. Então, continuamos sempre numa sustentabilidade. Há um outro exemplo, por exemplo, de ações conjuntas que vão acontecendo. Por exemplo, tivemos até uma semana passada em que a ADRA e a UNICEF trouxeram alguns dados da situação de criança e tudo mais. Mas isso é uma gota no oceano. Não reflete, na verdade, aquilo que nós estamos a ver. Concluímos que todos concordam que a situação é progressiva e muito negativa. Oh, chegou agora um elemento, não sei se quer colocar alguma questão. Muito bem-vindo. Pode colocar. Só um minuto, desculpa interromper. Vamos ter mais tempo para duas questões e depois as considerações para fechar do colega João Domingos. Queria levar a frente, realmente, eu queria descobrir alguma coisa que parece ser importante quando nós não revelamos realmente as pessoas que poderiam utilizar essa informação para transformar e desenvolver determinadas situações que nos parecem barreiras. O que João Domingos fez, essa leitura, é o que ele descobriu, não é? Com o estudo que se fez. Agora acho que devia se refletir muito para além disso, é o que fazer, que estratégias adotar para então atingirmos os objetivos que nos parecem sagrados. Direitos humanos. Essa questão é colocada ao João ou é a todos nós? É para todos nós. Está bem, fica para o próximo debate. Se fazerem algum comentário com relação a isso. João Domingos. Mais algum comentário a fazer? Se calhar nos seus comentários poderá surgir uma questão, porque ainda tem direito a mais um. Tchau. Os comentários, comentários finais. Isso é boa questão. A reflexão a do Pio, né? Pio surgiu agora ao Nelson. Eu acho que é importante começarmos a conhecer, numa perspectiva objetiva, a nossa realidade, de maneira genérica, mas também da sociedade civil, porque nós temos uma tendência muito associada ao ouvir dizer, portanto, tudo baseado em hipóteses, nunca damos o passo seguinte, que é melhorar a nossa informação. Né? O mesmo agora está a acontecer com o ensino superior, o senhor ministro reconhece que não temos suficiente informação científica para intervir no cenário do financiamento do ensino superior. Ali é o topo do conhecimento, até eles próprios não se conhecem, como é que vão efetivamente socializar as ferramentas para que nós conheçamos melhor a nossa realidade. Mas penso que não podemos apenas ficar pelas metodologias externas, né? Nós estamos num processo também de melhorar a familiaridade com essa metodologia, enquanto a nossa compreensão não estiver solidificada, portanto, a fotografia que nós vamos tirar também vai ser um tanto deturpada. temos que nos desafiar a em certa medida, a desenvolver metodologias internas para conhecer a nossa realidade. Penso que a World Lenin já terá feito o primeiro estudo sobre a sociedade civil, né? Apresenta aí algumas categorias interessantes. Era desejável considerar também essa base de informação e, eventualmente, essa, e irmos fazendo um acompanhamento mais objetivo da nossa realidade. É extremamente importante termos um conhecimento objetivo. Temos que dar outro passo. Né? Eu acho que o trabalho do World Learning foi introduzido em 2-3 anos atrás, hein? E já está inserido, hein? Já está incorporado aqui. Yeah. Ok. O nosso estudo de 2014 foi baseado naquela trabalho do World Learning o ano anterior, hein? Não foi? Nem tanto, senhor. Okay. Eu quero fazer uma pequena diferenciação entre uma coisa e outra. Uma coisa é você fazer uma análise da intervenção de algumas organizações, especificamente organizações, né, que estão a intervir no espaço, no território angolano, com o financiamento de um ou de outro doador para intervir com as comunidades, e você ver quais são as dificuldades que essas organizações têm para fazerem esse trabalho. A outra coisa é analisar factos e acontecimentos que ocorrem na sociedade que podem interferir de forma positiva ou negativa no trabalho que as organizações da sociedade civil fazem, por um lado, e por outro lado, o que é que os próprios atores das organizações da sociedade civil, quer sejam eles em organizações, individualmente, estão a fazer para que melhorem a visibilidade e outras coisas das organizações da sociedade civil. Portanto, nós estamos a trabalhar mais com os factos que ocorrem, e não fazer um diagnóstico nas organizações para perceber quais são as dificuldades que as organizações têm. Não, eu estou a olhar para factos que ocorrem na prática, que interferem de forma positiva ou negativa no trabalho que as organizações da sociedade civil fazem. Portanto, o trabalho da World Learning é um pouco diferente em relação a esse trabalho aqui. Mas Cinco segundos. Há um pensador que defende sobre a avaliação organizacional que uma organização só vale a pena existir se faz um trabalho para lá de trivial. Não sei se me passa a entender. Não faz um trabalho. Por fazer. Comum. Faz algo. Que agrega valor. Exato. João Domingos tem essa oportunidade de conhecer esses dois instrumentos, quer metodológicos, quer em termos de conteúdo. Qual é a análise que faz, genérica, da nossa cidade civil? Nós temos a nossa cidade civil fazendo um trabalho trivial, às vezes abaixo do trivial, ou acha que já temos uma cidade civil genérica, faz um trabalho que traz um valor para o humano? Se ela não faz um trabalho para lá trivial, ela não tem cidade civil. Se tivermos que olhar para questões conceituais do que é a sociedade civil e não somente as organizações da sociedade civil como grupos de associações, falar da sociedade civil é falar de coisa muito mais ampla, até de pessoas individualmente, líderes de opinião, acadêmicos, sindicatos, etc, etc. Se é esta perspectiva de análise, estamos muito abaixo ainda também. Ainda estamos muito abaixo. Se a análise for para as próprias organizações, ainda assim não estamos tão bem. Ok? Então. Quer dizer que estamos piores. Estamos aí naquela fase. Eu não disse isso, não sei o que está a dizer. Porque, a intervenção. A intervenção de alguns grupos, mesmo informais, não tem uma lógica igual à de uma organização. Grupos, por exemplo, que surgem mediáticos, não têm a mesma forma de intervir que uma organização. Elas, às vezes, agem de uma forma espontânea, reúnem, fazem isto e aquilo, mas não deixam de ser membros da sociedade civil. São digamos, considerados civil, atores, mas que são atores da sociedade civil. O foco aqui é mais nas organizações. Acho que é essa a questão do Nelson. Se o trabalho da organização não traz valor acrescido para que se ultrapassem essas dificuldades, então de nada vale existir, porque já milhentas fazem a mesma coisa. Do ponto de vista dos resultados, tanto essas coletividades não estruturadas, esses atores, do ponto de vista dos resultados, em relação ao estado atual, olhando para a evolução das organizações, onde é que estamos a ter mais impacto? Mas, colegas, a minha análise da experiência que tenho, essa perspectiva de não trazerem mais valia ou não, depende muito do nível e da dimensão que estamos a olhar a coisa. Uma comunidade, uma organização comunitária, por exemplo, de base, que está lá no Ojaenda, um grupo de teatro, jovens que está lá, que cria ações para entreter pessoas na comunidade, que até alguns estão cheios de problema, como uma forma de distração. Eu não sei se isso não traz valor acrescentado à sociedade. Não, aqui talvez. Ou se estamos a ver a coisa numa perspectiva de uma organização como a ADRA ou a DW, que está a fazer um papel não só de ter uma intervenção direta com os grupos, mas de fazer influência a mudanças de políticas públicas. Ok? Adão, queria falar exatamente dessa perspectiva. Quando se fala aí dos indicadores e mede o reconhecimento do papel das organizações da sociedade civil por parte das entidades governamentais, se olharmos a intervenção das organizações da sociedade civil durante o período de emergência, era muito reconhecido porque aí havia muito recurso e a intervenção paralelo da atuação das organizações da sociedade civil. Em fase de desenvolvimento, as organizações da sociedade civil atuam como um valor acrescentado para permitir que as intervenções das políticas públicas tenha realmente a sua incidência na população para promover o desenvolvimento. Aí a formulação dessas políticas necessariamente exige a desenvolvimento de estratégia de parceria público-privado para que esses atores atuem forças, quer dizer, que fazem assessoria às atuações das ações governamentais. Fora disso, não há hipótese, porque neste momento, apesar das intervenções das organizações da sociedade civil não ser muito visível, tendo em conta a dimensão do território e os escassos recursos que existem, para mim é muito importante a sua existência, porque no nível local, essas organizações vão fazendo alguma diferença. Até porque as atuações dessas organizações só teriam maior visibilidade se o próprio governo atuasse utilizando as ferramentas que são projetadas. Por exemplo, o Plano Nacional de Desenvolvimento foi projetado, mas quem consegue observar as atuações dos setores, dos departamentos ministeriais dentro desse quadro? Não há um alinhamento entre o Plano Nacional de Desenvolvimento e o Plano de Desenvolvimento Territorial e os programas municipais. A nível do município não está vazio, não tem nada. Então, era mais ou menos isso. Muito obrigado, João Domingos. Agora é contigo. Time's up. Este trabalho que foi feito não é para trazer um desespero nas pessoas, né? É como que não há mais solução para resolver. Não, parece que é essa ideia que fica ao fim e ao cabo, tá? Parece que está mal, estamos todos perdidos. Não, isso é mais força para fazer. É preciso, mesmo quando se faz a reflexão da vida de uma organização, quando se analisa as fraquezas e fortalezas, quando existem pontos negativos, não significa que a organização vai deixar de existir, mas é uma oportunidade para analisar que melhores estratégias devem ser utilizadas para melhorar o quadro. Por isso é que isto deve ser utilizado para influenciar os próprios financiadores, que é importante a intervenção da sociedade civil, porque senão a sociedade fica fragilizada se o quadro for este. Portanto, mais financiamentos devem ser dados para apoiar essas iniciativas. Tá vendo? E, por outro lado, também deve ser objeto de estudo para até as próprias, os acadêmicos, os investigadores, como é que se pode fazer estudos mais profundos sobre a intervenção das organizações da sociedade civil e mostrar o papel que elas podem ter, e se esse quadro melhora, como é que, em termos de promoção do desenvolvimento, um país pode ganhar. Portanto, não é algo que devemos ver necessariamente com olhos muito negativos. Tem o seu lado positivo, mas se você quiser fazer mudança, é preciso olhar para aquilo que não está bem, para corrigir. Então, a ideia também é esta. Então, muito obrigado. Ok. Okay.